Queria pedir para os irmãos que abrissem em Marcos 16, 15. Então o objetivo é discípulo, membro, função no corpo. Não esquece disso. Se você já tem uma função no corpo, já sabe qual é? Amém. Se não tem, vamos descobrir, porque ainda há tempo. Enquanto tem vida, há tempo para tudo. Marcos 16, 15. Amém? O texto diz... Marcos 16, 15. Eu não vou poder esperar muito, não, irmãos, porque tem muita coisa para a gente passar para vocês, tá? Então, quem tiver habilidade, a gente vai tocar, senão a gente vai perder muito tempo. O texto diz o seguinte, ó. E disse-lhes, Jesus disse, né, a nós, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o que ele falou? Ide e levai o evangelho, a palavra de Deus, o caráter de Cristo a toda criatura. Quem crê, esse crer não é de acreditar, esse crer é de obedecer. Quem obedecer e for batizado, será salvo. Não basta acreditar em Jesus. Muitas religiões creem nele, mas não praticam. Muitas denominações têm ele por base, mas não obedecem. Então não adianta acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, que tem poder para nos salvar. Se não houver prática, irmãos, de nada adiantou. Então, quem crê, quem pratica e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Amém? Mateus 28, 16. Mateus 28, 16. Diz o seguinte. Os 11 discípulos... Discípulos, não tem multidão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia e para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus falou com os discípulos, vai que eu vou estar com vocês lá. Isso aqui é depois da ressurreição. É discípulo, irmão. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo... É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Não é fazer membro. Não é ajuntar a multidão. Da multidão saem os discípulos. E quem se permitir se fazer discípulo, quando Jesus voltar, sobe. A multidão que fica, que conhece o Senhor, que levantou a mão, confessou o nome dele, diz em Apocalipse que, vindo a tribulação, vindo o anticristo, essas pessoas que conhecem o Senhor e sabem que se negar o nome dele vai perder a salvação, não terá a salvação, vai ter que passar pela espada. Então agora há tempo de nós nos tornarmos discípulos, e se o Senhor voltar enquanto nós tivermos vida, seremos arrebatados. Se morremos, né, nós não morremos mais, nós dormimos. Quando ele voltar, a gente ressuscita. Agora, se o anticristo vier agora e tiver no nosso meio ainda, né? Se nós ainda formos multidão, não sobe. Se não sobe, você já sabe que é o anticristo, já conhece o Senhor e sabe que se negar o nome dele, não tem a salvação. Então a Bíblia fala que haverá um mar de sangue. Um mar de sangue. A multidão é cortado, aqueles que não conhecem o Senhor, que estão fora, vão se abraçar com o anticristo, vão caminhar com ele, vão receber a marca da besta, vão estar com ele, porque não tem discernimento. Agora, a multidão vai saber. Ela tocou no Senhor, ela recebeu as bênçãos, ela teve oração respondida, mas não quis mudança de caráter. Apocalipse fala, mar de sangue, mar de sangue. Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar a guardar significa ensinar a obedecer. Obediência. Teólogo não alcança o céu. Filho obedece e alcança. Teólogo conhece muito e pratica pouco. Filho conhece pouco e pratica. Pelo pouco conhecido e praticado, se alcança. Pelo muito conhecimento sem prática, juízo. Amém? Alguma dúvida? Quiser levantar a mão, perguntar, estamos à disposição. Nós estamos aqui, como Jesus falou, né? Ide, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É, vamos em agora Romanos 9, Romanos 10, de 9 a 11. Romanos 10, de 9 a 11. É bom que a gente vai pegando habilidade, irmãos. Vai tranquilo. Romanos 10, de 9 a 11. Quando a gente é apresentado ao Senhor, tem um texto lá em Apocalipse que fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei, cearei contigo, terei comunhão contigo. Então, a gente não aceita Jesus. Você aceitou Jesus? Não, a gente não aceita Jesus, a gente recebe. Recebe. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra, faz morada e vai mudar o teu caráter, né? Então, é importante que vocês, que aqui que têm o dom de evangelizar, quando apresentar o Senhor a alguém, traga a ele esse verso aqui, para que ele faça o que está aqui. Porque muita gente confessa o Senhor sem entendimento, sem saber da importância que é esse momento. Esse momento. O que ela tem que fazer para fazer uma verdadeira confissão ao Senhor? O que ela tem que fazer? Paulo nos ensina, fala assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quando você levar alguém à confissão, e se você não fez isso, né, veja se você fez segundo esse propósito. Quando você abre a porta do teu coração, você o recebe confessando de boca e de coração. Você tem que ter a consciência que você tem que abrir a sua boca para que as palavras sejam ouvidas e abrir o teu coração para ele entrar, com sincero coração de receber. Sabe, de você olhar para o teu coração e ver uma porta que se abre a Deus. O discípulo abre a boca e o coração. A multidão, só a boca. Porque não quer compromisso. Quer bênção. Então cai naquele texto que fala assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração, a sua obediência, está longe de mim. Então, é tempo da gente também se colocar em Deus. Deus, em nome de Jesus, eu aquele dia fiz aquela confissão, Senhor, não sei nem bem como foi, mas Senhor, eu quero, de boca, de coração, Senhor, entra no meu coração, tome toda a minha vida, ainda que a velha criatura resista, Senhor, eu te peço, que o Senhor possa derrotar a velha criatura em mim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Santo Espírito possa fazer isso, Senhor. Então, irmãos, é de boca e de coração. Quando você evangelizar alguém, traz para Romanos 10 e fala: olha, você vai fazer isso aqui. Por quê? Pois com o coração se crê, com o coração se obedece para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Evangelizou, traz para cá. Lembra, irmão, que tem que ser de boca, mas tem que abrir o coração. Coração fechado não resolve nada. Só palavra não resolve nada. Só palavra, nada resolve. Coração aberto. Vamos ver João 3,36. Irmãos, li esse texto tantas vezes e não percebia coisas que há nele, que hoje a gente percebe. Então, você lê a Bíblia uma vez, você vai receber um pouco de água. Duas vezes, a água vem do mais profundo. Três vezes, quatro vezes, quanto mais você cava, mais vai se revelando. Você pode decidir ficar na superfície ou aprofundar.